baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. CD Tecno Melody Estúdio Fest Produções. Só as principais. Produção e mixagem: Rafa Nascimento e DJ Xarope. Aí, bicho! Tem festa, o búfalo endoidou. Vai chifrar, vai laçar. Evolução no meu Pará. Estúdio Fest Productions. Show no DJ Xarope. E amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca. Olha que namorar pra quê? Já tenho namorada. O nome dela é Para, com ela que eu vou casar. pedido pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. Minha marca é rebaixada, as minas viram pra entrar. Elas me abraçam e beijam meu pescoço e dizem que delícia. Alô, e nessa vou vivendo com essa vida mais ou menos. Aí que eu tô gastando, aí que eu tô podendo. Vem beber uísque, vem ver como o rico vive. Vem anda de Ferrari e depois de Bujane. Usador de cabana, Lacoste e Armani. Minha mulherada chega, é só pegar e tudo. Tá tudo bem, eu não tô nem aí. Porque eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar. Que espalho pelo mundo que se vive pra juntar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. Minha marca é rebaixada, as minas viram pra entrar. E elas me abraçam e beijam meu pescoço e dizem que delícia. E nessa vou vivendo com essa vida mais ou menos. Aí que eu tô gastando, aí que eu tô podendo. Vem beber uísque, vem ver como o rico vive. Vem andar de Ferrari e depois de Mustang. Deixa o copo de uísque, agora vira e tome. Tome, tome, tome, tome, tome, tome. Deixa o copo de uísque, agora vira e tome. Tome, tome, tome. DJ Xarope, os DJs do Estúdio Fest Produções. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Estúdio Fest Produções, gravações de qualidade, porque áudio é com a gente. Mais um CD do Estúdio Fest Produções. DJ Patrick, o fera das produções, marido Benzi. Bora pra cima, Patrick! Mão de favelada é mó cruela. Mão de favelada é mó cruela. hora. Os moleque na frente pedindo esmola. Pé no chão, mal vestido, sem comer. Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha missão tá na pista, pode pra que eu encosto. VM, Black Beta, M3, que a moda cinza eu gosto. Os negros chatos no rolê de Mercedes. Apenas dois, três, quatro, acorda, poucos vezes. Meu sonho de ter uma parede de vermelha. Rap só CBR, 9 matos na P. R8 GT, com a Porsche carreira. Tô no pulso Zenit, ou Patek Felipe. Um pingente de ouro com diamante safira. No pescoço um cordão, os bicos vendo acredita. Que o neguinho sem pai, quem existe pode até chegar. Entrar na loja, deu uma nada, espera aí do mês. Eu quero um ponto, e sem desconto. A vista vem poder pagar, tem a certeza que vou desconfiar. Coisa assim é disfarçada há muitos séculos. Não aceita seu status, nem sua cor. Estúdio Fest Produções. Estúdio Fest Produções. Te liga, mané. Estúdio Fest Produções, gravando com a qualidade que você merece. Bi, Librasil. Eu sei que não sei viver sem o teu amor. É em vão, eu sei. Essa paixão me faz hoje quem sou. Pra não chorar, tento mudar os meus pensamentos. Mas essa canção, quando tocou, lembrei de você. DJ Leo. Fest Produções. Eu sei que não sei viver sem o teu amor. É em vão, eu sei. Essa paixão me faz hoje quem sou. Pra não chorar, tento mudar os meus pensamentos. Mas essa canção, quando tocou, lembrei de você. DJ Mel. Mary, é o show que eu profissional. DJ Mary,

Você me enlouquece de paixão e por isso te dou o meu perdão. Meu coração é seu. Rafa Nascimento e DJ Xarope, o detonador. No começo foi muito difícil, fiquei meio perdida sem saber o que fazer. Mas o tempo foi passando, a gente ia encontrando coisas pra sobreviver. Você com essa cara de durão, achando que tinha razão, não veio nem me procurar. Ligado no estúdio Fest Produções, sucesso total, galera! Super Pop Live, o Super Pop Live é show. É nós no oferecimento do Estúdio Fest Produções. Billy Brasil. Coisas assim acontecem sim, mas eu nunca imaginei comigo. Algo irreal se tornou fatal. Eu era apenas o seu amigo. Entro no meu quarto, violão largado e um papel de bombom do lado. Escondido tem o coração. Escrito eu e você, quem sabe pode ser. Mas não demore a perceber, yeah, que o nosso lance é GDC, GDC, yeah. Estúdio Fest Produções. Tecnomachine. Você não deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. Você não deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena. Foi no jogo que eu Fest Produções. Eu sou super pop life com DJ CLC Juninho. Pop life, pop. Billy Brasil.

Produções.